As calças azuis dão muito bem com a camisola verde e servem que nem uma luva. Sim, e o cinto também combina bem com tudo. As tuas sandálias são o máximo. Olha, são de cabedal e comprei-as a um vendedor de rua na Praia da Rocha. As botas são muito confortáveis, mas estão-me um pouco largas. Então, tens de as trocar por um número mais pequeno.